controlando a 6225. Perceba. Você pode dizer na proa 250 até através de selo, devido à formação no mesmo, tá? Depois vai prosseguir pra dona e completar. Tá em estacionamento 225. Bom, controle 225, só curiosidade, a senhora tem esse... A senhora recebe no radar isso aí ou não tem? Recebe o que? O, as informações? Estimativo, é radar meteorológico também ou não? Não, negativo. São 3171, chame Centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 128.35, 125.1, obrigado, bom dia. Bom dia. 759. Goma 759, bom dia, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050. 050, bom dia, quer ter um contato de acontecimento de exercício, está passando a lateral aqui da Lagoinha, de Jabu, situando o desvio à direita aí de 7. Sente o Goma 759, acione identificação, após desvio, voa e Bonf. Após desvio, voa Bonf, com os dois, 759. Localizadora 6225. Ana 6225, complete sinal, chama e torre, 118 decimal 95. Isso aí, Salvador, bom dia, 6225 da Oxanet, 3 vindas por externo, baixa a questão no ILS da X-Ray. 6225, tráfego já avistado, chuva leve sobre o campo agora. Turno 0 livre, pouso autorizado, vento no 70 graus, 10 nós, altimetro turno 0, 15. Autorizado, pouso com 15, 62 aqui. Controle de Salvador, Sideral 9972, vai cruzar o 230, bom dia. Sideral 9972, bom dia, sem identificação, autorizado de chegada a Bomed 1, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. Bomed 1, 050, 250 nós. 225, você. O 625, por enquanto, úmida. Gente. Salvador, bom dia, passarei do 2221. Passarei do 2221, controle de Salvador. Bom dia, por gentileza, autorização para barreiras. Passarei do 2221, tá na frequência do controle. Ah, desculpa, deu errado aqui, perdão, 2222. Salvador, bom dia, passageiro 2221. Bom dia, passarelo 2221. Passarelo 2221, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor, por favor, autorização para barreiras? Para a dupla. Dupla está para os 4-5, senhor. Gente, 5 minutos para a cópia, passarelo 2221. Vou ficar na sua escuta 2221. Zona 759, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste a 0 no 5. Autorizado sinal ILS-XR, reporte estabilizado. 2.000 1015, Porto Alegre, estabilização do norte, voa 759, obrigado. Agora 1 no transição elétrica, agora chegou. Agora 1 no transição elétrica, Geral 9972, desça para 3.000 pés, ajustando a 015, complete redução de velocidade 2109. 3.000 no 0.5, 0.9, 9972. Passaredo 2221 no Prato 4. Afirma, senhor, copia 2221. Passaredo 2221, autorizado barreiras, via rota do plano de voo, nível 1 no 60. Subida Momo, transição VATAP, curva esquerda após a decolagem. 5540, transponder, 1208 controle. Aluno 60 para barreiras. Momo VATAP, decola do aluno 0, primeira curva à esquerda. 5540, transponder, 120 decimal 8, com controle. 2221. Passaredo. Pronto para o pushback acionamento também, senhor. Correto, cotejamento, está livre para o pushback acionamento de um táxi. Passaredo 2221. Mapa do táxi 2221. Azul 5126, pronto, corpo. 5126, autorizado para confins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1, transição elefa, curva direita após a decolagem. 5516, transponder, 1208, controle. Correto, na posição 01, no chão, puxa, vai acionamento, azul 5126. Gama 759, completa sinal, chame torre, 118, decimal 95. 3895, bom dia. Bom dia. Geral 9972, vista para 2000 pés, autorizado sinal LSS REI, reporte estabilizado. Meu levante é reportar estabilizado na 972. Salvador, bom dia, Gol 1759, final da 10, baixar travado. Gol 1759, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 119. A aeronave pousou aproximadamente 5 minutos atrás, já portou pista úmida. É ok, gente, obrigado, livre pouso na 1-0, Gol 1759. Salvador, passarelo 2221, está pronto para o táxi, 57 no POB, autonomia 5 horas e 12 minutos, e a alternativa será Goiânia. Passarelo 2221, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte Mani Índia, ponto de espera reporte pronto, ajuste no 0, no 5. Parte 3 até a Índia, até o ponto de espera da 1-0, quando pronto, em 118. Qual é a frequência? Mantenha essa frequência. Mantenha essa frequência, 2221. São Luciano 3153, formação Foxtrot, autorização Galeão, pronto para cópia, gate 1 1. 3153, aguarde para cópia, prepara Sanvo 1, Leda Doclo. Sanvo 1, Leda Doclo. Guarde azul 5126. Gol no 759, Solos 49, livre via Fox, taxi via Alfa, Juliette para o portão 1-0. Fox Trot Alfa, Juliette portão 1-0, gol 759. Sam, 3153, puxa bem estacionamento no 1-1. Aguarde, 3153. Mais força. Oito decimal 95. 8-95-9972, obrigado, bom dia. Bom dia. Sim, então 3153, livre, puxa bem estacionamento, aguardando para cópia. Afirmativo, autorizado, aguarda para cópia, tá, 3153. Vou no 759, taxi via Alfa e mantém a posição, já taxi e Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 759. Oi, passarei 2221, no ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, passarei 2221. Mantém, 2221. Salvador 9972, bom dia, 2000 e Lideral 9972, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 09 nós, pistão no 0, úmida. Tem livre pouso no 1-0, 9972, confirmando o vento? 1-7-0 graus, 0-9 nós. Gente. 53, copia? É, escuta, pronto. Galeão autorizado, via rota do plano de voo, 340 nível. Subidação, voo 1, Leda Dóquilo, curva direita. 5521 no transponder, 1208.8. Autorizado, Galeão, conforme plano nível 340, voo 1, Leda Dóquilo. Curva primeira será direita, transponder 5521, controle de saída 208, TAN 3153. Correto, TAN 3153, chama pronto para ataque. Camará pronto. Juliette, gol 759. 759. Aguarde. Charuto 2221 na linha e mantendo a zero. 9972 Solos 54, livre, próxima direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 37, Lima. Livre à direita, Alfa, Kilo, Pátio 37, Lima, 9973. 72. 759, pode prosseguir? Lula 759, portão previsto, portão 10. Aguardando isso do táxi da Armando da TAM, que bloqueou o início do seu turno. Ok, então vamos aguardar. Passaria 2221, decolagem autorizada, pistola 0, vento 170 graus, 109. Livre decolagem, 2221. Faz o 5126 para o ataque, 99, 3 horas e 51, Ribeirão Preto. Faz o 5126, está autorizado para a direita, chame ponto de espera pronto, altímetro 096. Autorizado para a direita, ponto de espera 0, chama para fazer o 5126, 10 no para o táxi TAN 3153, PLB 162. TAN 3153, autorizado táxi. Via pátio 1, taxiway Índia, chame no ponto espera número 2, altímetro 1096. 1096, via Índia, chama como número 2, TAN 3153. Número 759 visual com o Airbus da TAN? É, isso não. Passaria 2221, decolado 256, chame controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, grato. 221, passarei. Salvador, azul 526, próximo ponto de espera da 1-0. Azul 526, ali aí mantém na 0. Ali mantém na 0, azul 526. 2, Salvador, bom dia, passageiro 2221. Passageiro 2221, bom dia, contato radar, se você restrição, nível de voo no 60, saída Momo. Saída Momo sem restrição para 160, 2221, passageiro. 759, Armando Latam cruzando parte à sua esquerda, após autorizado Juliette, portão 1-0. Após a passagem do Tan, Juliette, portão no 0759. Tá, prosseguindo para 4 no meu, ok? Sim, senhor. Espera, pronto, está 3153. Azul 5126, decolagem autorizada 1-0, vento 1620 com 10 nós. Sente de decolagem, pista 0, azul 5, 1, 2, 1. Tan 3153, ele é mantendo 0, após a rolagem do Embraer da Azul. Foz azul ali, mantém Tan 3153. Tá 95, correção 3597, cancelado as restrições de altitude. Deixa para 2000 pés, ajuste no 06. Autorizado na NSXI, reporte estabilizado. Estimativo, 2000 pés, cancelado a restrição de altitude, ajustado 1016, reportará TAM 3597. Azul 526, decola 259, chama o controle, Salvador, 0, decimal 8, bom voo. 08, grato, 526. Controle Salvador, bom dia, Azul 526, decolado, Arbor 1, transição elétrica. Azul 5126, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da Arbor. Subida 360. Na Arbor 1, solicita dar presente pro de Arbor Elefa. Autorizado Elefa Azul 5126. Ele dá presente Elefa Azul 5126, graças. Passaria do Dor 221. Se possível, desvia à esquerda, senhorita. Tem autorizado de vídeo, passaria o 2221, após autorizado direto da TAP. Seria exatamente a prova de WhatsApp aqui para evitar a formação. Seria, não é? Obrigado, meu. 253 de quadro autorizado no 0, vento no 70 graus, 1-0. A decolagem está 3 anos 3. TAM 3153 decolado ao 02, chame o controle do Salvador 20, nesse momento, último voo. Australiano 208, TAM 3153. 53, Sambo 1. TAM 3153, bom dia, contato radar, chegou para o nível de voo 340, após 2 mil pés autorizado, direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, TAM 3153. Geral 9970, bom dia, autorizado direto ITAP, deixa para o nível 050. ITAP para o 050. Localizador, TAM 3597. TAM 3597, completo sinal, chame torre, ONU 8 do sinal 95. 1895, bom dia, até mais logo. Bom dia. Controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975, autorizado chegada Bomé de ONU, deixa para o nível 060. 0605. Oi, Salvador, bom dia, tá 3597, bastante checado no ILS da X-Ray, tá 0. Tá 3597, bom dia, avistado, pista 1-0, pouso autorizado, altímetro 1-0-6, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Sumativo, dá uma olhada, pista não. 0, alterne 1-3-5, decimal 3. 2-6-0, alterne 2-5-3, azul 5-1-2-6, bora. Confirmando a última informação da aeronave que pousou, a pista úmida. Ok, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. O Chiré 6225, Cintina Golf, tem um plano para Brasília. Chiré 6225, bom dia, guarde cópia. Qual é o nível solicitado? Temos aqui o 380. Ciente, guarde coordenação, subida a bordo, 1, transição elefa. Bordo 1, elefa, guarda. Chiré 6225, mais. Autorizado, sinal elétrico, sem repórter estabilizado. 2015, estabilizado. Obrigado. Oxanel 6225, pronto. Afirmo. Aeroporto de Brasília, nível 380, via peso Luno 7. Pista 90, primeira curva direita, subida Arbor 1, transição Elefa, transponder 50, corrijo, 5545, controle 120.8. O 6225 da Chinesa, autorizado Brasília, nível de voo 380, via peso 17. Recolador 10, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa. Chama o controle 208 e o transponder 5545. Protegeu 6225, posição 4. Está correto o contejamento, chame pronto na 4, eu chamei a minha 25. Vai chegar, vai chamar na pronto. T5-7, solo 09, táxi autorizado via Eco Alfa Juliette, portão 7. Eco Alfa Juliette, portão 7, obrigado, tanto 3-5-7. Tan 3153, semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Obrigado, senhorita. Um bom dia, um bom trabalho, Tan 3153. Bom dia. Salvador, bom dia, 4951. Azul 4958, bom dia, contato radar 67 milhas sudoeste de Salvador, voo direto ITAP, reporte para descida. Direto ITAP, chama para descida, Azul. Salvador, muito bom dia, o Azul 2775, gente da Gol. Azul 2775, bom dia, contato radar 71 milhas sudoeste de Salvador. Oi, Bomed para a chegada, Bomed 1, no reporte para a descida. Bomed, reportei para a descida 2775. Oceaner 6225, pushback, estacionamento no portão 04. Silvio, só não chama o táxi Oceaner 6225. Rio 5975, desça para 2 mil pés, ajuste na 06, autorizado final LSXI, reporte estabilizado. 2 mil com 1016, vai chamar estabilizado, Rio 5975. Passarela 2221, sendo centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 1260, 1353, 32221. Federal 9970, custo localizador. Federal 9970, complexo final, chame torre, 118 decimal 95. 9970, federal, estabilizado. Federal 9970, bom dia, altímetro 06. Operação visual sem chuva, pista úmida, pouso autorizado, vento no 70 graus, 109. Vive pouso, pista úmida, já distante. Sontave, 21129. Azul 4958 tem condições de descer da presente para o sequenciamento? Afirmativo. Bem, se Azul 4958 desça para 4000 pés, ajuste no 06. 4000 no 06, Azul. Azul 2775 desce inicialmente nível de voo no 70. 270, 2775. Salvador, bom dia, 6211 da Oceaner, formação Golf, possível plano para Guardião. Oceaner 6211, subida Salvo 1, transição Doclo, aguarde 4. Salvo no Doclo agora. Azul 2775, mantenha a indicada de 2109 na descida, segue como número 3 na aproximação. Número 2, sua posição de 11 horas a 7 milhas. Cruzando nível 140 para 4000 pés, um alfatão 72. Sim, a gente não vai manter 210, o azul 275 já está reduzindo. Número 963, subida Salvo 1, transição Doclo, aguarde. Para o táxi, Oceaner 6225, GV 118, alterna Goiânia com 3 horas de autonomia. Copiado, 18 a bordo, táxi à direita via Índia, mantém o ponto de espera, chame para o protocolagem. Índia, mantém o ponto de espera, 63, 130. 130, 2775. Azul 4958, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder entregar. Número 2 na aproximação. Paciente, 4958, mantendo 240. Gente. 9970, solo 18, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, até o portalizador. Alfa, Kilo, pátio 3. Obrigado. Sim, 5975 estabilizado. Eu 5975, completo decimal, chame torre, 118 decimal 95. 1895, viu, 5975. Azul 4958, voz direto Duna, do separador de mil pés, autorizado a final LSXI, reporte estabilizado. Duna 2000, está autorizado, chama estabilizado, 4958. São Uno. Confirme, sim. Sim, se a Alfa vem me vir, lógico, Ana. Ok, acessou. Torre Salvador, Rio 5975. Rio 5975, bom dia, o time entrou na 06, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continuar a aguardar a autorização, 5975. Pronto, 6225. Continua a 6225. De imediato, autorizado ali a decolar, vento 170 graus, 109. Ali decola sem parada, 6225. Tráfego da Rio 27, final de 7 milhas. Alô, Salvador, bom dia. É o Alfa Yankee Mike. Prossiga, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, solicita revoque do pátio 3 ao pátio principal, posição 01. Chame 209. Desculpa, não copiei, pede por favor. Chame da presente 21.9. Ok. Oi, bom, 1966, porta 19, autorização para o chuveiro de pagamento. Gol 1963, livre acionado para a cópia, chame 2199. Meu pé no campo, meu pé de 5975. Gente, Rio 5975 é o estado para os autorizados. Torre copiou, Rio 5975. 109. Oceaner 6225, decolador 221, chame controle, 20.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Correio 5975, copia, autorização de pouso. Confirme. Pouso autorizado 90, vento 170 graus, 109, Rio 5975. Autorizado, pouso 5975. Nível de voo 380, saída Arbor. 380, saída Arbor. Quando possível, solicita direto a Arbor. Lefa, Oceaner 6225. Confirmando, direto em Lefa. Ok. Controle Salvador, confirmando para o Oceaner 6225, direto em Lefa. Afirma, Oceaner 6225, autorizado direto em Lefa. Lefa, obrigado, 6225. Azul 2775, separa 3.000 pés, redução 2.00 mais. 3.000 reduzindo para 200, o 2775. Azul 2775, informa a justiça no 0 no meio. No 0 no meio, 2775. Canal 75 no sol, aos 2-3, livre na Fox, chame 21 decimal 9, bom dia. Chamão 29, obrigado. Oxalé 6211, ponto 4. Pronto pra você. Autorizado no ponto Galeão, nível 360, via alta do plano de voo, decolagem 1-0, primeira curva direita, salvo 1, transição Buckley. Transponde a senhora 5547, controle Salvador 20, décima 8. Autorizado 360 para Guarulhos, autorizado 44, a salvo 1, transição do coco. Curva direita primeira, 208, confirmando transponde 547. Afirmo, 5547. Então, aerovia 44 até Serra Golfo Romeu, após a ampla 9857, meu sul. Ciência Pazulo 44, Serra Golfo Romeu, após a 9857, meu sul. 5547, transponde para o 6219, por favor. Chame 6219, portão 5, está correto com o treinamento, chame para acionamento 219. Camarada 219. Corrija azul 420 no pronto 4. 420 no pronto 4. Azul 420 no pronto 4. Autorizado aeroporto de Campinas, via rota do plano de voo, nível 320, decolagem 1-0, primeira curva direita, subida salvo 1, transição Motiva, 5546 no transponder, controle 20, décima 8. Autorizado conforme...